Para os ritmos enlouquece o meio artístico. Batidas fortes com swing, eu me aproximo disso. Hip hop é influência do meu ser. Um rapper sucedido eu quero ser quando eu crescer. Não guarde minha voz no seu coração. Cantar com emoção, rimar é muito bom. Acredite mais e mais em você. Acrescente coisas boas dentro do seu ser. Às vezes somos obrigados a dançar conforme a música. A vida é assim mesmo, aproveite, ela é única. E N4 na boa simboliza a amizade. Quem conhece a prova, quem nunca viu quer ver. Tamanha perfeição nas batidas da TV. Uma mistura de ontem, hoje e amanhã. Um por todos, todos por um. Ilumina sua vida se você acha ela chata. Com rimas bem rimadas e bem colocadas. Os seus olhos estão brilhando, ofuscando a minha mente. Isso é uma prova que você está com a gente. É ripa na chulipa, prima na gorduchinha. Hip hop perfeição, rimar é minha trilha. Medindo as palavras a cada centímetro. Rimar eu gosto muito, hip hop é meu caminho. Luzes, palco, excitação que nos controla. Hip hop brasileiro é minha trilha sonora. Essa verdadeira alquimia do sucesso. Buscando o som perfeito, é esse o processo. Luzes, palco, excitação que nos controla. Hip hop brasileiro é minha trilha sonora. Essa verdadeira alquimia do sucesso. Buscando o som perfeito, é esse o processo. Se liga na rima, é pura alquimia. O MC é um cronista e relata sua vida com bom senso. Ele recicla seus pensamentos e coloca no papel o mais puro sentimento. O instrumento, a picape, o microfone e N4. Na batida eu rimo o nome, é o que me consome. O meu corpo, a minha alma, hip hop na veia, meu irmão. Minha calma, eu vejo a comunicação espalhando entre os irmãos, invadindo a sua casa, contaminando a população. Resolução de algum dos meus problemas, prioridade. Sintonia entre a fantasia e a realidade. Relaxa, sinta o som, deixa fluir intensamente. Relembrando do passado, dando origem ao presente. Batidas envolventes, misturado nos estéreo. Poder da rima, minha vida, meu grande mistério. A minha mente viaja e vai buscar a batida mais forte que não dá pra controlar. É para ouvir e gravar e fixar a sua mente. É zona leste de São Paulo. Quatro negros conscientes, levando a informação de Marte a Plutão. E N4 na cabeça, buscando a perfeição. Luzes, palco, excitação que nos controla. Hip hop brasileiro é minha trilha sonora. Essa verdadeira alquimia do sucesso. Buscando o som perfeito, é esse o processo. Luzes, palco, excitação que nos controla. Hip hop brasileiro é minha trilha sonora. Essa verdadeira alquimia do sucesso. Buscando o som perfeito, é esse o processo. Eu estou nesse jogo para fazer música e som. Mostrar ao público respeito e um trabalho bom. Explodiu, dominou, território invadido. Ponto G do ritmo, criando mais um novo estilo. Habilidade, coragem na leste. Bolo plano e N4 é gol de placa. Sem defesa e no canto. A luz que te ilumina é uma dádiva divina. É o sol que no horizonte anuncia o novo dia. Rima química vicia, isto é amor à primeira vista. Como um filme de ação que o mocinho vence abrigo. Meu orgulho acaba aqui. Antes pensava assim, sonhando todo dia em ser um grande MC. A favor da nação, lançados na contramão. Por amor, nossa razão. Fé, satisfação, só com o boné e ver qual é. Tudo nunca metade, eterna busca, perfeição em todo canto da cidade, no posto. Irmandade, estilo não se compara a onda passa. Mas quem fica boiando na praia, tá que chupa cabra. Só quem viu se assusta, sete notas pela rua, melodia lúcida, testemunha oculta. Vê na sombra um abrigo, remédio que se toma pelo ouvido. Verso rico, estou convicto que tudo tem um fim, um princípio, sacrifício mútuo. E pelo impostor, eterno luto. Luzes, palco, excitação que nos controla. Hip hop brasileiro é minha trilha sonora. Essa verdadeira alquimia do sucesso. Buscando o som perfeito, é esse o processo. Luzes, palco, excitação que nos controla. Hip hop brasileiro é minha trilha sonora. Essa verdadeira alquimia do sucesso. Buscando o som perfeito, é esse o processo.